Oxê, é o solo do TikTok, é? Não, só quem? Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito que estourou, papai! Me olhando aqui tarada, tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada. Hoje vai dar bom porque sei que ela vai querer. Novinha, vamos pro escuro, que é que você vai fazer? Novinha louca, me olhando aqui tarada, tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada. Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer. Novinha, vamos pro escuro, que é que você vai fazer? Toma. Vou sentar só pra você, vou sentar só pra você. Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder. Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você. Me mete com carinho, hoje eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você. Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder. Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você. Me mete com carinho, hoje eu vou sentar só pra você. Alô, louco, CD, estamos juntos a nós. Alô, é de 7 CDs, dia de CD. Alô, Bruno CD do Jurema Norte. Novinha louca, me olhando aqui tarada, tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada. Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer. Novinha, vamos pro escuro, o que é que você vai fazer? Novinha louca, me olhando aqui tarada, tá piscando o olho, ela quer dar uma sentada. Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer. Novinha, vamos pro escuro, estou. Toma. Eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você. Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder. Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você. Me mete com carinho, hoje eu vou sentar só pra você, vou sentar só pra você. Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder. Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você. Me mete com carinho, hoje alô, Marcel Drive, tamo junto, é nóis. O melhor pendão vem do Brasil. Alô, só. Em nome da Showriz, promoções, eventos, tamo junto, é nóis. Daquele jeito, papai. Alô, do revestimento, tamo junto. Alô, Martins CDs, alô, Jeff Mixer. Alô, Solhão CD. André Figueiredo, moral de Bicoara.